falar de Jesus é redundante. Jesus gosta de ação, não de palavras. Jesus é mais do que 5 letras formando um nome. Jesus é verbo, não substantivo. Jesus é mais que uma simples e pura teoria. Jesus é mais do que ler a Bíblia todo dia, pois tudo que foi nela escrito se resume em amor, vamos praticá-la. Jesus, meus amigos, é verbo, não substantivo. Jesus é mais que um templo de luxo com tendência barroca. Ele sabe que isso, no fundo, importa tão pouco. Igreja a gente leva na alma e se constrói com atos os seus altares. Jesus, meus amigos, é verbo, não substantivo. Jesus é mais que essas senhoras de negra consciência que pretendem ganhar o céu com festa de beneficência, que fazem grandes campanhas em nome de Deus pelo fim da miséria, engordam suas contas na Suíça, passando férias. Jesus é mais que ajoelhar-se e benzer-se com veemência. Ele sabe de certo, por dentro lhe dói a consciência. Jesus é mais que uma flor no altar a perdoar os pecados. Jesus, meus irmãos, é verbo, não substantivo. Jesus foi o exemplo maior do que deixou ensinado. Mostrou que a casa do seu pai não pode ser mercado. Provou que por um gesto de amor, qualquer desejo de fé se torna realizado. Jesus, meus irmãos, é verbo e não substantivo. Jesus certamente não entende tanta hipocrisia de quem em seu nome explora seu irmão dia a dia. Jesus não aceita o pastor que acumula riqueza pregando seu nome. Jesus, meus irmãos, é verbo e não substantivo. No meu bairro a mais religiosa era a Dona Maria, que falava de amor dividindo o pouco que tinha. Eu fui aprendendo aos poucos, a gente é que sabe o que pra nós é certo. Não é proibido pensar, nem tudo foi escrito. Me batizaram quando eu tinha 2 meses e não me avisaram. A vida pode ser diferente do que nos ensinaram. Batiza-me agora, Jesus, por amor assim entre amigos. Você queria mesmo ser verbo e não substantivo. Senhores, não dividam a fé em fronteiras e países. Nesse mundo há mais religiões que meninos felizes. Jesus se tornará visível se aprendermos de fato a viver como irmãos e a paz repousar nas palmas de todas as mãos. Jesus é a maior testemunha do amor que lhe professo. Se há homens que jamais se arrependem porque se confessam, rezando Pai Nosso assassino, não ressuscita aquele que matou. Jesus, meus irmãos, é verbo e não substantivo. Jesus, não desça à terra e fique por aí. Os que pensam como você já não estão mais aqui. Os homens e as palavras passam, mas não morrem os seus ideais. Partiram com sorriso nos lábios porque foram verbo e não substantivo.